sonhos que ele tinha era de Deus. Mas seus irmãos não acreditarão. Os sonhos que ele tinha era real. Maldiziam de José, zombavam dele, fazer. José foi vendido por seus irmãos, mas o Senhor lhe exaltou. Subiu o carro dele aonde estava e tornou governador. Seus irmãos se encurvavam perante José como sonhou, imploravam tua ajuda e prostraram. Esse é o plano do Senhor. O impossível acontecer, ainda que muitos não acreditem e até zombem de você. Deus pega um pequenino e faz um grande, para que muitos possam ver. E quando ele quer, nada impede de exaltar quem ele quer. Zombavam dele, humilharam, venderam dele. Mas veja o que Deus pode fazer. José foi vendido.